Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, 750 kHz. Diretamente do 18º andar do edifício VIP Center, e que vem justamente mostrar para a gente um dia maravilhoso que desponta no nosso horizonte aqui. Que vista bonita que nós temos aqui do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso querido e divino Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso divino e querido Mestre Jesus. Hoje nós estamos aqui sem o Jorge Reis, sem o Rodrigo Costa, porque eles estão lá no novo encontro dos amigos do Chico Xavier em Goiânia. E termina, chegaram ontem de madrugada, e hoje eles voltam para São José dos Campos com a bagagem cheia de amor, de carinho, de amizade, de respeito, enfim, só de coisas boas que vão trazê-la de Goiânia. E nós estamos aqui hoje com a nossa querida Adriana Fernandes, substituindo o Jorge Reis com bastante maestria. Bom dia, Adriana Fernandes. Bom dia, Rui. Bom dia, amigo Ari e os outros amigos que aqui estão. Bom dia para você que está ouvindo aí com a gente todo domingo, juntinho de coração. Também mando um bom dia para a galera que está lá longe fazendo um trabalho, que eles estão passeando, mas trabalhando, como sempre, né? Trabalhadores da semeadura de Jesus. Bom dia a todos, muito aproveitando esse dia lindo, esse sol irradiante que possa penetrar nos nossos corações. E vamos então pedindo para que a Adriana faça a nossa prece inicial do dia de hoje. Que o sol que acompanha o nosso dia possa entrar na nossa alma, trazendo a alegria, a claridade, para que nós possamos estar de coração aberto para receber essa luz que vem do alto do nosso Mestre Jesus, que ela possa acalentar os nossos corações, iluminando a nossa casa, iluminando o nosso ser, os nossos amados, aqueles que estão longe, aqueles que estão bem perto do nosso coração. Que nós possamos, através do dia de hoje, semear centelhas de vida no coração de cada um. Que assim seja. É, nós estamos hoje bastante emocionados, porque o dia de hoje é um dia muito importante para nós, né? Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, que foi aquele que criou o termo vivencianos para designar aqueles que ouvem e que participam do programa Vivência Espírita. E ele vai falar hoje sobre psicografia. Bom dia, Ari Rangel, da cidade de Tremembé, mas trabalha espiritualmente em Taubaté. Tudo com E no final. Muito bom dia, seu Rui. Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia, ouvintes. Muito bom dia, irmãos vivencianos, como o seu Rui falou, que está virando uma imensa família, né? Onde Jesus está unindo as pessoas através dessa nossa afinidade, que é a doutrina espírita. Ontem nós tivemos a possibilidade de ver e conhecer vários vivencianos na palestra, lá na obra social Célio Lemos, e a gente viu como é gostoso, né, receber a alegria da amizade, que este programa tem a capacidade de unir as pessoas, né, Sr. Rui? Grangear e amigos. Era o nosso objetivo, né, desde o início. E ontem a gente sentiu lá uma energia incomum de ver tanta gente boa, bonita, reunida e vivencianos especiais mesmo. Então a gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, conhecer de perto essas pessoas que a gente conhecia virtualmente. Vamos falar então um pouquinho da palestra que o Haroldo Dutra fez lá na obra social Célio Lemos, que estava lotado, né? Estava super lotado. Uma vibração muito gostosa, muito amorosa, de muito amor, de muita vibração positiva. Imagine quanto de energia foi gasto lá para poder ajudar, inclusive, outras pessoas em volta ali da nossa casa, do Célio Lemos, né, Ari? Sem dúvida, foi um evento maravilhoso, uma energia extraordinária, e a palestra do nobre doutor Haroldo Dutra Dias, né, ela sempre é muito reveladora. Então ela permeia o lado humorístico e ao mesmo tempo mexe com as emoções das pessoas, e sempre trazendo temas às vezes muito difíceis. E ele tem essa capacidade de tornar o grande problema numa coisa pequena e palatável para todas as pessoas. Então ele é sempre muito bom ouvi-lo, né? Então São José está de parabéns, as pessoas que organizaram, e eu acho que é bem por isso mesmo. Então o Movimento Espírita Joseense nunca deixou a desejar. Então a gente está muito feliz de ter estado lá, de ter visto tantas pessoas queridas, de ter comungado com essa energia, né? Então, foi muito bom e muito importante para a gente estar lá, né? E o Haroldo, a pessoa jovem, simples, com bastante conhecimento. Até nós estamos com o Paulinho, que é nosso grande amigo, que é trabalhador lá do Paulo de Tarso, junto com a esposa. Ele é juiz, ela é juíza. E ele estava admirando o Haroldo, dizendo, olha, puxa vida, ele é juiz de direito lá em Belo Horizonte. Falou, nossa, como é que pode um juiz desse ter tanto conhecimento da doutrina? Deve estudar muito, né? E não sabemos que hora que ele estuda para ter tanto conhecimento doutrinário, né? É um trabalhador incansável, né? E o que é mais bonito, como o senhor frisa, é a simplicidade dele, que deve ser a conduta de todo espírita, né? A gente deve lutar sempre por manter a simplicidade. E ele... é reveladora a simplicidade dele, né? Mesmo ele sendo um juiz do Tribunal de Justiça lá em Belo Horizonte, ele não perdeu aquela simplicidade, aquela humildade, porque a história dele é permeada de acontecimentos assim que acabaram edificando a personalidade dele, que ele mantém até hoje. E ele, para quem nunca ouviu falar de Honório Abreu, ele foi um discípulo de Honório Abreu, que foi um grande espírita das lides espíritas lá de Mineiras, né, de Belo Horizonte, ligado à Federação Espírita, e o Haroldo é fruto disso. Então, tem muito conhecimento, tem muita bagagem, que certamente não é única exclusivamente desta encarnação. É uma pessoa que a gente tem que parar para ouvir mesmo, né, e a gente fica emocionado com as palestras dele. Eu costumo até brincar dizendo que tem alguns filmes que a gente vai assistir, a gente não quer que acabe. As palestras dele são a mesma coisa. É tão gostosa a história. Passa muito rápido, né? Passa rápido. E a palestra dele ontem, de mais de 3 horas, sim, a gente não queria que acabasse. Não queria. Muito bacana. E eu tenho aqui algumas tiradas dele, né? Porque eu copiei algumas frases. Então tem uma aqui que ele diz: Deus usa o tempo, não a violência. Achei muito importante, né? Porque a gente vê que Deus dá o tempo para a gente, para fazer uma série de mudanças, não com violência, né? É, ele costuma citar, inclusive, o espírito de Humberto de Campos, né? Que ele sempre frisa isso nas palestras dele, que Deus não concorre com a vaidade humana, né? Às vezes a gente vê as pessoas brigando para achar que elas estão certas. Deus não entra nesse jogo menor, humano, né? Então a gente... Deus não vem querer provar a existência deles para os incrédulos, né? O tempo dirá aos incrédulos que Deus existe realmente. Então, inclusive ele coloca aqui, Deus mora na consciência. Então, aqueles que não acreditam em Deus, é só ele dar uma paradinha para analisar a sua consciência, que ele vê que lá existe uma sementinha divina lá dentro, né? Conforme diz, inclusive... Uma das respostas das perguntas do Livro dos Espíritos, eu não me recordo se é a questão 722, mas a espiritualidade responde a Kardec, né? Onde está inscrita as leis de Deus? Aí os Espíritos são bastante contundentes, estão inscritas na consciência de cada um de nós. Então nós carregamos conosco, né, as leis. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, o tema de hoje, que é psicografia. E a pergunta para os nossos ouvintes participarem é essa. Você tem aí? Okay. Então, você já viu ou recebeu uma psicografia? E a psicografia realmente consola? É. Então, fica aí para os nossos ouvintes participarem, eles que possam nos colaborar com o nosso programa na manhã de hoje, e vamos falando sobre psicografia com o nosso querido amigo e ouvinte assíduo do nosso programa, Ari Rangel. Hoje nós perdemos um ouvinte. Mas, Ari, você fez duas psicografias em menos de 10 dias e causaram muita alegria, muita apreensão. A psicografia do Alamar Regis, ela praticamente teve só... Terça-feira tinha 6.500 acessos. Eu não sei hoje como é que está. Quem conhece bem isso aí é o Rodrigo, né? E depois a outra psicografia que foi feita da Tânia Fregonese, da doutora Tânia Fregonese, foi também outra maravilha, né? E daí, o que que significa psicografia? Bom, a psicografia é uma das modalidades mediúnicas, né? Ela é o processo pelo qual os espíritos utilizam-se da pessoa para a pessoa, como médium, registrar ali, através da escrita, o que os espíritos estão transmitindo. Então, é natural que, muitas vezes, a gente tenha um material ali para ser analisado, para ser... dirimidas dúvidas, né? Então, é uma mediunidade assim, bastante prática. Inclusive, era a preferida do codificador do Espiritismo, do Allan Kardec, que gostava muito da mediunidade pela praticidade que ela representa. Sim. Né? E a psicografia, ela se subdivide, né? Ela tem a intuitiva, tem a mecânica, a semimecânica, e existe até estatísticas, assim, que cerca de quase 70%, 68% dos médiuns psicógrafos ou médiuns escreventes são intuitivos. Ou seja, o espírito se utiliza da alma do médium e o médium registra aquilo para o papel. Esta é a mediunidade intuitiva. A mediunidade mecânica é aquela que praticamente o espírito dispensa a alma do médium. E há um fenômeno extremamente ali mecânico mesmo. Há casos de médiuns que psicografam mecanicamente com as duas mãos. Né? E são muito mais raros. Corresponde estatisticamente a cerca de 2%. E os médiuns semimecânicos, que estão na faixa dos 28%, que corresponde àquele tipo de mediunidade psicográfica em que o médium, ele tem uma participação, ele sabe mais ou menos o que está escrevendo, né? Sente uma forte impulsão nas mãos, nos braços, e a espiritualidade passa através desse processo, desse modus operandi, a mensagem que o espírito está ali. Só que a gente precisa entender, compreender que muitas vezes as pessoas equivocadamente, elas acham que mediunidade é como se fosse uma máquina, né? Médium é uma máquina, ele senta ali. Um aparelho. Antigamente eles usavam até esse termo. Ah, é o meu aparelho, eu sou aparelho, eu sou meu aparelho, né? Que é o canal mediúnico. E não é bem assim. Para a gente entender e compreender a mediunidade, nós precisamos inclusive compreender que existe até um fenômeno anímico, ânima, alma, né? O médium, ele tem uma parceria ali com o espírito comunicante. Isso vai se aclarando à medida que a gente vai se dedicando mais, vai trabalhando mais, né? Eu costumo citar sempre uma frase do espírito do Dr. Odilon Fernandes, pela psicografia do nosso amigo Carlos Baccelli, que diz que a mediunidade, ela é diretamente proporcional ao interesse do médium. Ou seja, à medida que o médium vai se interessando pela mediunidade, a mediunidade se interessa pelo médium. Nenhum médium nasce pronto. A construção da mediunidade, ela vai se dando gradativamente e à medida que o médium vai se esforçando, se dedicando, né? E ela independe da moral do médium, inclusive, né? Isso é bom que se frise, porque ela é um fenômeno anímico, ela é um fenômeno ligado à nossa parte fisiológica até. Então, nós temos médiuns aí muito bons, que não necessariamente são médiuns de espíritos mais nobres, mais elevados. Porque daí sim, a condição moral do médium vai revelar as companhias espirituais que o acompanham. É como se nós estivéssemos aqui encarnados, né? Quer dizer, é a mesma coisa, você, né? Tem os companheiros. Exatamente, os nossos amigos, a nossa rede de amigos, né? É questão de afinidade. E para a gente trazer mensagens dos nossos irmãos que já galgaram os degraus evolutivos, a gente precisa chegar até eles, né? Fazendo um esforço cada vez maior para a gente domar as nossas más paixões, as nossas inferioridades, né? Então, aí sim... E a disciplina, né? A disciplina. É muito importante o médium estar sempre lutando para que a sua moral seja cada vez melhor, né? É. E a gente vê que, como você falou, que a mediunidade não depende da moral da pessoa, né? Mas isso a gente observa muito na mediunidade de defeitos físicos, porque nas defeitos morais, por exemplo, nas defeitos inteligentes, aí há necessidade de um bom preparo do médium, né? Sem e dúvida. Senão, os próprios espíritos abandonam aquele médium por falta de conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso que é importante a gente frisar, que a mediunidade, ela é um fenômeno complexo, que o médium, principalmente, ele tem que estudar muito para compreender em si como que o fenômeno se processa, né? Entender onde que ele pode melhorar, quais são os objetivos dele, tem que ter objetivos claros, porque muitas vezes, nas casas espíritas, a gente tem médiuns assim, promissores mesmo, né? A gente vê que começa a haver aquela intensificação, o médium é mais ostensivo e muitas vezes, por descuido, a mediunidade passa a ser como que se fosse assim, um estorvo. É. Ela cria dificuldade para a pessoa, né? Exatamente. É porque a gente vê que tem muitos médiuns que são médiuns naturais, que já nascem com a mediunidade bem aflorada. E tem outros que sofrem com a mediunidade, porque é calamidade de trabalho, né? Que ele tem que trabalhar, que ele tem que se burilar, tem que se melhorar. E esse é difícil, esses médios, inclusive, às vezes até entenderem, né? Que essa mediunidade dele é uma mediunidade de trabalho. E ele sofre muito, né? A gente vê quantas pessoas sofrendo por não conduzir direito a sua mediunidade. Por isso que deve ser uma coisa permanente de estudo, né? A gente deve sempre estar estudando, principalmente o médium que se propõe a dedicar-se à mediunidade, ele tem que estudar muito, conhecer, estudar no sentido amplo da palavra, e ele vai se apropriando desse fenômeno, vai se moralizando a ponto de poder fazer com que ela realmente evolua. É uma construção, né? Certo. Ninguém nasce pronto, né? Nenhum de nós nascemos prontos, então a gente precisa trabalhar, estudar permanentemente, a fim de que ela vá melhorando dia a dia, ela vai sendo dilapidada, né? Lapidada, melhor dizendo. Justamente. Para que o médium possa trabalhar ali da melhor. E nós temos ótimos médiums nas casas espíritas. Nós precisamos reconhecer isso. Sim. Né? Que trabalham anonimamente, que trabalham incansavelmente, e a mediunidade na casa espírita, ela é um canal direto com a espiritualidade. Quantos recados são passados através da mediunidade, né? Quantas informações preciosas nós temos, porque acaba sendo, entre aspas, um privilégio do espírita, do grupamento espírita, estar em contato com a espiritualidade, que passa ali informações, direcionamentos, né? Quando a casa é muito segura, quando os trabalhadores têm muita afinidade entre eles, a espiritualidade vem sempre trazendo informações preciosas, reveladoras. Então isso é... Mas uma coisa também que nós precisamos acentuar é que a espiritualidade não vem aqui tomar o lugar do dirigente nem de diretores da casa, né? Porque tem muitos que qualquer coisa, vamos consultar a espiritualidade. Isso aí é uma dependência, né? Então, quando a gente fala compreender bem a mediunidade, é inclusive saber dessas informações acerca das consultas que são feitas, não permitir que muitas vezes também a casa pode estar sujeita ali a espiritualidade inferior, né? Ah, sim, que eles aproveitam, inclusive, dessa fragilidade para influir na casa, né? Perfeitamente. É, porque tem um livro muito, muito do irmão X, que eu não lembro agora o título do livro, mas ele fala, olha, se vocês quiserem até a espiritualidade trevosa reunida para acabar com o centro espírita, eu falo, é só vocês começarem a elogiar muito o médium principal da casa, dizendo que sem ele a casa não funciona, sem ele não existe um trabalho sério nem nada, que você vai ver que a casa cai logo, né? Porque a vaidade salta na frente do médium e ele começa a extrapolar, né? Eu diria que a principal óbice à mediunidade é a vaidade. Vaidade. Quanto mais vaidoso o médium, mais distanciado ele fica da efetividade ali do trabalho mediúnico, porque é um perigo mesmo, uma arapuca ali que... Então a gente tem que se policiar sempre e lembrar que os médiums, quaisquer que sejam as faculdades mediúnicas, eles têm um compromisso ali que muitas vezes é até para reacertar coisas do passado, né? Não necessariamente, mas... Muitos médiuns nascem e despontam aqui com o objetivo de estar mesmo parcelando dívidas ali, de vidas passadas, né? Mas, Ari, como é que faz a sua mediunidade, por exemplo? Não existe evocação, né? Chega lá, estou aqui, esse nome aqui, dá para você me chamar lá para ele trazer uma mensagem para a gente? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, né? É. Eu acho que existam trabalhos assim, bem pontuais para isso, né? E a evocação, Kardec coloca ali no livro dos médiuns, isso existe. Mas no nosso caso, particularmente, a gente não funciona muito assim, não. Até porque isso funciona no trabalho de cartas consoladoras. Isso é muito efetivo. Nós tivemos a alegria já de ter participado com o nosso irmão Rogério Leite, né, que é um grande médium psicógrafo, que trabalha há muito tempo nessa área. E é feito esse trabalho, mas é um trabalho direcionado a isso, né? No nosso caso, particularmente, a gente trabalha de uma maneira assim, menos assim, voltada a esse tipo de propósito. E as mensagens costumam vir mais espontaneamente. Às vezes a pessoa chega ali pela primeira vez e vem uma mensagem de um ente querido, de um amigo, trazendo uma mensagem que seja necessária e confortadora. Que foi o caso, né, seu Rui, da mensagem dessa irmã Tânia. Tânia, você conheceu a Tânia? Não, não a conheci. Segundo o Rodrigo, né, ela trabalhava como médium. Com cartas consoladoras. Então, a gente vê tanto no caso dela, quanto no caso do Alamar, que foram mensagens assim espontâneas, foram cartas de gratidão. Então, o espírito se transferiu para a espiritualidade, mas ele se felicita de poder agradecer, de poder dar um aceno. Olha, gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Obrigado ao movimento do qual eu participei. Obrigado pela tarefa que vocês me ajudaram a construir. Então, é muito comum. Eu percebo nas mensagens esse sentimento de gratidão. É muito frequente. Mas não depois de choramingas? Não, de reclamações, de lamúrias. Até porque a espiritualidade maior não se permite a isso, né? De reclamações. É porque o Alamar, ele dizia, né, que o dia que eu chegar num centro espírita, eu posso ter certeza que eu vou chegar alegre. Ó, pessoal, como é que está? Está tudo numa boa, né? E parece-me que foi mais ou menos isso que ele fez na sua psicografia, né? Segundo o pessoal que o conheceu, assim, diretamente, pessoalmente, nós não o conhecemos, senão pelos trabalhos que ele fazia, né? Pela internet e tal. Era daí esse fenômeno, né? De tantas visualizações, ele chegou ali do jeito que ele é mesmo. Chegou, como diz o ditado popular, né? Chegou chegando, sentando o pau na barraca e do jeito que é a característica dele. Era dele mesmo. E o que foi bastante assim, significativo pra gente na mensagem dele, foi que a nossa querida irmã lá de Jacareí, a Ludmila, ela disse que ele revelou para ela que ia procurar, se ele fosse dar uma mensagem, ia procurar um médium que ele não conhecesse. Né? Uhum. E aqui agora eu quero fazer um parênteses, né, e dizer que o grande articulador dessa mensagem foi justamente o nosso irmão Dodô, que foi se afinizando com a gente, foi ficando cada vez mais próximo, né? Então essa sintonia foi ficando fina. E foi interessante no dia da mensagem do Alamar, porque a primeira identificação que nós tivemos foi do Dodô. E ele tem estado em alguns momentos com a gente, que a gente percebe a presença dele, e nesse dia em particular ele estava lá e eu não sabia que o Alamar, né? E foi interessante, porque a mensagem mediúnica, muitas vezes as pessoas pensam, é só no centro espírita que acontece? Claro que não, né? Não. E essa mensagem foi recebida praticamente de madrugada. Eu estava dormindo com meu pai, que meu pai ficou muito doente, esteve internado na UTI, eu estava dormindo com ele nesse dia, e eu senti a presença do Dodô. Falei, nossa, que bom, né? Ele está dando uma ajuda, está dando apoio. E aquela energia foi se intensificando. E eu falei, peraí, então vamos ver o que ele quer dizer para a gente. E aí eu comecei a registrar no papel, através da psicografia, juntei uns papéis velhos que estavam lá no quarto do meu pai e fui registrando a mensagem. De repente, eu percebo que não era o Dodô. E eu escutava, porque a gente ouve na voz, no meu caso é semi-mecânico, né? A gente participa da mensagem também e escuta o espírito falando. Eu escutava a voz do Dodô, vai com calma, Alamar, vai com calma, Alamar, devagar e tal. Eu falei, mas Alamar, né? E no final da mensagem, ele cita, né, o nome, aí fala, pô, então não é do Dodô. O Dodô só veio trazê-lo, porque o Dodô, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, ainda que em breves momentos, tive duas vezes com ele, mas foi o suficiente para a gente afinar as nossas sintonias e o Dodô acabar sendo esse articulador, né? Tanto ele quanto essa irmã Tânia, né? Tânia, que a gente não conheceu, Tânia, né? mas uma característica que você com certeza não sabia é que o Rodolfo, o Dodô, ele fazia isso em várias áreas. Então, assim, ele sempre aproximou pessoas, ele sempre tentou trazer, sabe? Esse era um processo natural dele, né? Juntava, então, né? Juntava, acrescentava, somava. Então, era um processo natural. Então, ele continua nessa mesma pegada, como dizia ele. A Adriana tá dizendo isso porque ela era esposa dele, né? É. Mas, Adriana, já tem alguém participando da nossa pergunta que fizemos? Sim. Temos várias participações aqui. O pessoal mandando um abraço. A Marina Ferri entrou, mandou um abraço. Guilherme também entrou, mandando um abraço. Ed Moreno mandou um abraço aqui para todo mundo, todos os vivencianos, e perguntou para o Ari o que ele acha da palestra musicada, se ele acredita que a música cura, Ari. Quem? O Ed Moreno. Depois nós vamos responder. Aí você aguarda aí, que nós vamos responder. No violão, né? E depois nos responda. Mas né? Tem, porque o Ari também... canta ele e o Rogério, que é o grande companheiro. Eu estava dizendo, a nossa querida irmã Graça, eu arranho o violão, né? E eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com as crianças lá cantando praticamente o dia todo. Trabalho numa escola de educação especial e a música acaba sendo um excelente veículo, tanto pedagógico quanto terapêutico. E como eu passo o dia inteiro cantando, e o nosso querido, justiça seja feita, o nosso querido Jorge Reis... Ele escreveu um livro fantástico, que é o Músicas Espirituais Como Acontece. E eu estava relendo o livro. E falei, poxa, o Jorge, na verdade, ele criou um sistema, um método para a gente estar recebendo as músicas espirituais. Exatamente. E eu fui seguindo passo a passo ali, e as canções começaram a fluir com uma facilidade enorme. Então, a gente está, inclusive, se colocando mais. Isso porque, às vezes, a gente acorda muito cedo, às vezes, acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. É o momento que a gente tem para... E aí eu comecei a pegar o violão, a caneta, não é propriamente psicografia, é extremamente intuitivo, mas a gente vê que ela vai ficando assim, pronta, chega pronta, né? Como foi o caso da música do Chico Xavier, que a gente teve a alegria de entre aspas, receber, né? Então... Mas o mais importante é que as músicas que você tem feito, eu tenho acompanhado, a reação que ela causa na alma, isso é importante. Aí você vê a profundidade da espiritualidade usando através do seu dom, que é um dom natural que você conquistou, né, nessa, acredito. E eles utilizam desse dom. Então, assim, você como trabalhador se colocando essa, né, para a espiritualidade, usar disso também, mais um, né, instrumento. Né? Então, eu acho que esse é um caminho muito lindo. Adriana, vamos dar um corte para nós entrarmos com os nossos... patrocinadores, porque senão daqui a pouco nós teremos chamado a atenção, porque não estamos dando lugar para os nossos patrocinadores. Isso, vamos, mas primeiro nós temos uma música, né? A música que nós vamos tocar agora, ela é a música de Sérgio Santos, Alegria Cristã. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Nossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou

Então, minha gente, deixa a cozinha de lado e vão almoçar na Obra Social Céu Lemos, que hoje é almoço mineiro. Então, nós temos dois convites a serem sorteados e temos também dois livros a serem sorteados na manhã de hoje. Estamos aguardando aqui a Val, que ela também vai sortear um curso de coaching. Mas ela disse que viria logo depois das 9 horas, porque ela tem criança pequena e não tem com quem deixar a criança. Então ela deixaria aqui com a gente para tomar conta da criança enquanto ela fala desse curso de coaching que ela também quer que seja sorteado. Nós temos que agradecer as casas espíritas que nos auxiliam. Adriana, quais são as nossas casas que nos auxiliam também no patrocínio do nosso programa? Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Também contamos também com a ajuda dos nossos amigos do Grupo Castelã, né? Que está sempre conosco, também nos auxiliando. E Tenda de Umbanda Mãe Maria. Aquele pessoal maravilhoso lá da tenda. Então vamos voltando aqui. Tem pessoas participando já da nossa pergunta, que é... A pergunta que nós fizemos é: a psicografia realmente consola, principalmente a psicografia de pessoas queridas? Ela consola? Sim. Nós temos aqui a participação, deixa eu só pegar aqui, da Rosângela. Ela disse o seguinte, Rosângela Dias, ela manda um bom dia para nós, né, os amigos que ouvem. Ela disse que já recebeu várias psicografias da filha e como é bom receber essas cartas consoladoras, dá um ânimo para a gente que é mãe, é muito bom saber notícia deles. Manda um abraço a todos. Tem mais alguém? Sim, tem o pessoal comentando bastante sobre como está ouvindo. A Patrícia Félix manda um bom dia a todos. Comenta de que ontem foi um dia muito alegre assistir ao vivo a palestra do Adolfo Dutra, né? Foi um presente. Diz, como o senhor Rui comentou, também queria que não acabasse. Ela diz que ele surpreendeu muito com os conhecimentos do Evangelho e a doutrina. Foi uma grande lição aprendida, né? E foi muito bom reencontrar os amigos queridos na palestra. Diz que ficou muito alegre também, Ari, de conhecer você pessoalmente. Foi um prazer, né? A recíproca foi mais que verdadeira. Era uma pessoa... Maravilhosa, né? Fiquei muito feliz. E isso comprova essa minha tese de que na família vivenciana é uma família muito fraterna. E ela não a conhecia, ela se apresentou como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Uma pessoa muito boa, uma energia maravilhosa. E muito obrigado, Patrícia. Vai ser um prazer enorme estar sempre em contato com vocês. Mas, Ari, essa coisa bonita dos espíritas, a gente aprende no próprio Evangelho, quando Jesus manda os seus discípulos sair, não levar roupa, não Seu levar Rui, nada. Olha, eu vou comentar uma coisa. A minha esposa, ela foi à palestra, porque ela gosta muito do Haroldo, porque eu tô vivo escutando, né, e ela acaba escutando. Ela estava lá? Ela estava lá ontem. E teve uma hora que ela se levantou, e ela não é espírita, embora aceite muito os conceitos espíritas, ela se levantou e falou assim, nossa, mas eu vou deixar a bolsa aqui, não tem perigo. Aí ela voltou e falou, puxa vida, né, esse pessoal espírita é diferenciado mesmo. Porque se fosse em outro lugar, já tinham levado a bolsa. E a mulher colocou a bolsa dela ainda para segurar o meu lugar. Falou, não, pode ir que eu olho para você, para ninguém sentar no seu lugar. Então ela ficou encantada. E esse é o espírito que deve prevalecer de fraternidade nas casas espíritas, né? Porque tanto fora, tanto dentro quanto fora da casa espírita, mas... Uhum. Poxa vida, nós temos um evangelho que nos concita permanentemente à transformação, né? Então a gente tem que primar por essas coisas que parecem simples, mas são de ética fazem e a de diferença. Moral, né? E tem outra coisa que eu gosto muito dos espíritas, é a limpeza, né? Eles não deixam nada jogado pro chão, não deixam... A gente vê... Vários eventos que a gente faz. E a prece do nosso irmão ontem, final, foi assim, qualquer coisa assim, muito impressionante, né? Porque ele dividiu a prece dele em três partes, né? A última parte da prece era que todo mundo olhasse para sua cadeira e colocasse a cadeira no monte adequado, porque hoje teria um almoço. Não por acaso, um almoço mineiro, né? O Haroldo é mineiro, né? Alguma coisa ali, nada... Então a gente... Como ele diz, nada é por acaso. Nada é por acaso, né? E ele está dizendo, ele disse ontem, o acaso é a inteligência suprema. Essa frase eu marquei mesmo, né? É? Deus, né? É. Muita gente chama, que troca o nome de Deus por acaso, né? É, e aqui ser feliz é compartilhar. É outra que a doutrina espírita fala sempre. Se você quer feliz, ser feliz, ajude os outros, compartilhe com os outros isso, a sua felicidade. Isso, né? Foi o ponto fulcral da palestra dele, né? Que a nossa dor ela começa a ser menor quando a gente sai de si mesmo para trabalhar, para minimizar a dor alheia. À medida que a gente vai se distanciando dessa coisa muito introspectiva, que a gente só pensa na gente, começa a compartilhar, as nossas dores ficam menores, né? E ele também falou aqui, eu também tomei nota do que ele falou, saia de sua dor, ela é uma prisão. De portas abertas. Né? Então nós vemos aí, e Deus começa e o universo continua. São frases que ele deixou que me marcou muito, né? Eu, inclusive, tomei nota. E ele também diz que a linguagem de Deus é a linguagem dos sentimentos. Muito, muito, muito bonito, né? Fantástico. Mas valeu a pena. Mas vamos responder ao Ed Moreno, ao nosso querido amigo cantor de chapéu, né? Elegante. Eu sempre brinco com ele aqui no Apelo Rádio, dizendo que ele, quando esteve aqui, você estava lá com a gente, né? Naquela festa que nós fizemos lá do Chico, lá na praça de Alain. Estava. Quando nós, Área Verde, Chico Xavier, né? E foi lá cantar de chapéu, né? Mas eu pedi para ele tirar o chapéu, depois eu falei, não, põe o chapéu que você fica melhor com o chapéu. Ed, grande abraço para você e um bom dia. Então fala para ele, responde então para o Ed Moreno, que ele pergunta sobre a música no Centro Espírita, né? Olha, Ed, você como um grande trabalhador dessa seara, né? Você, com certeza, você é a prova disso, né? O trabalho que você faz, né? Assim como o nosso Jorge, o nosso irmão Luiz, né? Fazem esse trabalho que essas palestras, o Paulo e a Leia, né? É, a gente que vê... vai lançar o seu CD agora. Exatamente, trabalho maravilhoso. Eu costumo citar uma frase de um grande apóstolo da música cristã, ele não é espírita, mas é um grande cristão, que é o nosso querido Padre Zezinho, que fez canções maravilhosas, né? E ele diz assim que quem canta, ora duas vezes. Então, isso dispensa maiores comentários. Então, quando a gente tem uma palestra musicada, um evangelho musicado, aquela mensagem chega no coração da gente de uma forma muito mais contundente, de uma forma muito mais emocionante. Então, essas pessoas, Ed, como você, como Jorge, como Paula Lei e tantos outros que a gente conhece por aí, é um trabalho, sim, magnífico. Então, não tenha dúvida que esse trabalho é de uma dimensão, assim, que a gente não conseguiu calcular ainda, porque toca fundo o coração das pessoas. E você está de parabéns, porque a gente vê que você está nessa seara aí, transformando os corações. Ou seja, você está levando Jesus, levando o Evangelho ao coração das pessoas através da música. É. Não, e é interessante que Leon Denis que fala, né, que a música ela é tão importante numa casa espírita, não numa casa espírita, é tão importante para a nossa elevação da alma, do nosso espírito, que a gente não deveria nunca esquecer da música. Né? O engraçado, seu Rui, me ocorreu agora, tem um filósofo bastante materialista, que foi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemão, era considerado muito negativo pelas ideias que ele apresentava, mas ele tem uma frase dele, lapidar, que diz assim, que a vida sem a música seria um erro. Olha que interessante, a vida sem a música seria um erro. Ele que era muito amigo muito rude, do compositor Wagner, o alemão, né? Que fez inúmeras óperas. Então, a vida sem a música seria... Eu sou muito suspeito, respondendo a pergunta do Ed, porque eu trabalho diariamente com isso, com as crianças. Então, a gente acaba... Eu não, sabe, eu acho que sem a música, a vida da gente seria muito triste, muito vazia. Então, e com as crianças que você trabalha, a música é importante? Ela é importantíssima. Eu vejo como dois objetivos, assim, né? Porque ela é uma excelente ferramenta pedagógica, né? Quando a gente coloca um tema na música e passa a cantar, aquilo chega para a criança de uma maneira assim, extremamente prazerosa, lúdica. E tem a questão terapêutica também, né? A música traz recursos terapêuticos para a alma humana, assim, de uma forma extraordinária, né? Então, Eu, como terapeuta, posso te dizer que a música, ela quebra todos os paradigmas, né? Ela não tem linguagem, né? Ela não tem idioma, ela acessa diretamente ao coração. Não tem fronteiras, né? Não tem. Ela acessa o coração e é onde abre-se as portas para que a espiritualidade, para que chegue a luz, né? Então, haja visto nas casas espíritas, né? Você vai fazer uma prece, sempre tem uma música de fundo ali, porque ela acaba ambientando, harmonizando, né? Sim. E isso é muito bom, as palestras, né? A gente vai ter uma palestra, sempre tem uma harmonização, como se diz, né? Uma apresentação musical. Então isso vai elevando, né? Vai elevando os pensamentos. Que a gente vai se preparando. Então a música tem esse condão maravilhoso, né? Eu queria falar que o pessoal está entrando em contato pelo WhatsApp aqui. Eu vou ler mais um pouquinho. Vamos lá. A Meire mandou uma mensagem mandando bom dia a todos. E ela diz da história seguinte, que ela acompanhou a avó dela durante um período. E essa avó recebeu uma carta psicografada do avô. Foi aí que ela teve acesso à doutrina. A Meire conheceu a doutrina através dessa carta psicografada, né? Hoje trabalha para acolher quem chega como um dia eu cheguei. Então, ela se transformou numa trabalhadora através de uma carta psicografada. Também a Miriam disse aqui que ela manda um bom dia a todos. Tive a oportunidade de ler uma carta de meu avô paterno. Trouxe alegria a toda a família. Parabéns pelo programa, que está maravilhoso. Um domingo de muita paz. A Marta Mara mandou um bom dia, né? E respondendo a pergunta, ela diz: claro que consola nossos corações. A Rosilma diz o seguinte: sim, consola e liberta, nos ajuda a seguir em frente. Eu acho que isso é uma das características muito importantes da carta consoladora, né, Ari? Ajudar a seguir. É interessante frisar que sempre que o médium não é uma máquina. Sim. E muitas vezes as pessoas querem que o ente querido passe informações assim muito detalhadas, muito precisas, assim, e se não corresponde aquilo, eles ficam assim em dúvida ou à descrença. E como diz Paulo, né, a profecia é para os que creem e não para os que descreem. Então, como diz o Bacelli trabalha muitos anos com cartas consoladoras, trabalhou com Chico Xavier durante mais de 25 anos, ele diz que muitas vezes o consulente, o ente querido que está ali pedindo uma mensagem do seu ente espiritual, ele não quer a mensagem, ele quer trazer o filho de volta, quer trazer o ente querido de volta, né? Então, então para compreender bem a mediunidade, é preciso a gente fazer essas ressalvas, porque nós não estamos ligando uma máquina pura e simples. Sim. Né? Como se a gente pudesse ligá-la na tomada e ali as coisas acontecem. A mediunidade é sintonia, é afinidade, é parceria, e isso não se dá de improviso de uma hora para outra. À medida que o espírito vai se aproximando do médium e que vai havendo essa sintonia mais apurada, mais afinada, aí sim as mensagens começam a fluir com uma espontaneidade ainda maior, reveladora. Que é o caso que eu acho que está acontecendo com o nosso querido o Rodolfo, né? Que ele já foi se apercebendo das nossas características, se apropriando da nossa personalidade. E isso acontece muito na casa espírita, né? E diga-se de passagem que não é uma coisa assim feita única e exclusivamente pelo médium. Geralmente nós temos os nossos guias espirituais, a nossa equipe espiritual. Eles vão preparando o nosso plexo, né, energético, onde vão correr todas as energias ali para a mensagem poder ser passada. Então, não é uma coisa assim

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso amigo Ari Rangel, da cidade de Tremembé, com o tema psicografia. Entre em contato conosco para também responder a pergunta que nós fizemos: a psicografia realmente consola? A psicografia de pessoas queridas realmente consola? Adriana, nós temos algumas mensagens a serem lidas. Vamos Sim, lá. Vamos lá. A Ieda Bastos entrou dizendo, mandando bom dia. A Ieda, né? Isso, a todos os nossos amigos aqui. Ela diz, não só consola, como nos dá a certeza de que os nossos familiares permanecem vivos e que estaremos algum dia reencontrando com eles para abraçá-los. Aí está a grandeza de Deus em sua criação. Também temos várias pessoas entrando. O Davi, que esteve aqui conosco, né? Vamos comentar. Davi Acenso? O Davi esteve aqui, foi embora rapidinho. Ah, o Davi. Tirar uma foto com ele. Entrou, ficou quietinho aqui e foi embora. Então, ele manda aqui uma transmissão, lindíssima transmissão e o trabalho da rádio. Davi, desculpa, a gente nem deu tempo de tirar uma fotinha, mas você volta aqui para a gente tomar um café com a gente, viu? Porque o melhor do programa é pós-programa, viu? Também temos uma mensagem aqui do Carlos Alberto de Jacareí. Ele agradece ao Jorge Reis e a equipe pela orientação recebida. Começou a frequentar a casa da Marcela e não precisará tomar nenhum remédio para as fortes dores de cabeça e que precisaria até ser internado. Agradece a Fernanda também e agradece por essa bênção. A casa de Marcela, ela é em Jacareí, né? Isso, uma casa. Você tem o endereço que dela? Que também trabalha com psicografia, né? Então tá bom. Vamos entrar no nosso momento Giga, vale? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O momento espírita, o nosso momento Gigavale é do momento espírita número 12, do CD número 12. A mediunidade nossa de todos os dias. Mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, se lê: as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre um mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na Terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara. Aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico: mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade. Contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela, quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos. Mas, Quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, senão por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. Movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade e silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Pense nisso. Quando estiver a ponto de desanimar por se acreditar só, abandonado, pense que alguém da espiritualidade guarda sua vida e vela por você. Você pode não crer, mas não importa. Mesmo assim, os que o amam estão com você. São 9:15. Esse é o momento Gigavar. Mediunidade nossa de todos os dias. Ari, essa mediunidade nossa de todos os dias, como é que você poderia comentar alguma coisa a esse respeito? Porque o Ari, até esse momento, ele estava usando a sua mediunidade de psicografia e temos aqui mensagens que ele psicografou em poucos minutos aqui com a gente. Como nos ensina o grande codificador espírita Allan Kardec, o mestre de Lyon, médiuns todos nós o somos. E como é uma faculdade inerente a todos nós, seres humanos, a mediunidade de cada dia será sempre aquela em que nós compartilhamos a alegria, as tristezas, quando nós compartilhamos as nossas conquistas pessoais, coletivas. Então, o exercício cotidiano da mediunidade é isso, é transformar a nossa vida para melhor, numa convivência mais fraterna, numa convivência mais amiga, onde todos nós nos reconheçamos como irmãos, filhos de Deus, de um só Pai, e que estamos aqui de passagem, e que essa passagem tem que ser realizada da melhor maneira possível, buscando sempre nos unir, entrelaçar os nossos corações, nesse propósito que Jesus veio nos convidar ao amor, à fraternidade, à luz que nos liga, que nos une. Essa é a mediunidade que todos nós devemos primar dia a dia. A prática do bem. A prática do bem. Do bem incessante, infatigável. Mais algum comentário, Adriana? Não, é que no momento, né, do trabalho aqui do Ari, a gente também que faz os trabalhos, a gente sente a presença da espiritualidade toda aqui. E é um envolvimento muito grande, né? Então, até apertei a mão do Ari aqui, porque a gente fica sintonizado, né? Mas eu tenho umas depois para a gente poder então voltar aqui. Então nós vamos encerrar o momento Gigavar. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, acompanhado do nosso amigo Bilar, Rogério Bilar, né? E que está aqui conosco, que chegou certinho aqui, né? Porque a gente sempre brinca com a Ari. Mais ou menos. Sempre brinca com a Ari. Mais ou menos. Ele se perdeu, inclusive, uma vez ele foi até numa outra rádio e brigou lá com o rapaz que queria participar do programa. Aí o rapaz falou, peraí, mas o senhor está na rádio errado. Aí ele descobriu que estava na rádio errado. Mas ontem ele chegou, graças aos vivencianos, ele chegou... firme e forte lá na, olha, lá na obra o mapa social. Perfeito, viu, seu Rui? Foi muito quiseram fácil quem chegar. Fez, o Rodrigo? Não. Foi o pessoal lá. O pessoal mesmo, né? Eu acompanhei. Foi o... ensinaram o mapa Babu, certinho. O pessoal lá do grupo lá, sabe? Muito solistas, muito... É essa fraternidade que a gente fala. Quando eu pedi, olha, eu não sei chegar direito, sou de Tremembé... Ah, fizeram um mapa em poucos segundos lá e foi muito fácil achar a obra social lá. Que é para não se perder mesmo. Mas nós estamos aqui, também vamos comentar que hoje termina a Feira do Livro Espírita. É das 8 às 15 horas, né? Então às 15 horas termina a nossa Feira do Livro Espírita, a 45ª Feira do Livro Espírita e a 22ª Feira do Livro Espírita Infantil. Os descontos são maravilhosos, aproveite para que vocês possam... comprar livros para presente, comprar livros para fazer as doações, principalmente aquela que o pessoal da Tenda de Umbanda usa muito, fazer doação do Evangelho segundo o Espiritismo para as pessoas que vêm pela primeira vez na sua casa. Tem outras casas aqui em São José também fazendo a mesma coisa, porque o Evangelho ele é justamente o livro que traz as respostas que nós precisamos. Tem alguma mensagem aí? Sim, vamos falar das mensagens do WhatsApp. A Cida Ferreira mandou uma mensagem dizendo assim: já tentei várias vezes mensagens sobre as pessoas que nos deixou e nunca veio. Fiquei muito triste na época. Hoje já tenho outra compreensão. Ari, fale alguma coisa sobre isso. Abraço a todos. Também eu queria falar que o Rodrigo mandou uma mensagem aqui para o pessoal... dizendo que está em Goiânia, né, junto com o Jorge, no novo encontro dos amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier. Lembrando que em 2017 vamos receber o evento em São José dos Campos. Então, mando um abraço aqui para todo mundo, o Rui, a Ari, a Graça, a Sérgio, todos os presentes. Também queria falar que a Elda, nossa ouvinte, lá do Jardim Aquário, que ela é a ouvinte assídua do programa, ela diz que acredita na psicografia, ajuda muito e espera ser merecedora de algum dia receber uma palavra de seus amores que já partiram para a vida espiritual, mas tem certeza que eles estão sempre com ela. Mando um abraço a todos. A Regina Vilhena, nossa grande amiga, ouvinte assídua, né? Ela diz o seguinte, olha, não recebeu nenhuma carta, mas já participou de várias cartas consoladoras. Deixa um abraço para todos. Obrigada, Regina, sempre com a gente. E, aliás, pode vir tomar um café com a gente, está sumidinha, viu, Regina? Está no convite. E nós estamos aqui, então. Ari, vamos deixar as mensagens que você recebeu para... mais um finalzinho? Vamos sim. Hein? Vamos sim. Para fechar o nosso programa, porque nós temos quantas mensagens? Foram duas? Duas mensagens. E vamos deixar para o nosso finalzinho. E nós gostaríamos de receber aqui a Val. A Val, que é nossa amiga, que ela justamente vem trazer para a gente o convite e também trazer... senta aí, Val. Vamos conversar a respeito do curso que você está ministrando. Legal. E também de uma bolsa que você vai dar para o pessoal aqui. Exatamente. Né? Bom dia, Val. Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos vocês. É com muito prazer que eu estou aqui hoje em nome da 3, Desenvolvimento Humano com Coaching, das minhas irmãs. Eu sou a Val de Biase, a Paula e a Jéssica, e a gente gostaria muito de fazer um convite a vocês. Nos próximos dias 3 e 4 de setembro, semana que vem, nós estaremos aqui em São José, no Mercury, com o primeiro seminário de coaching e inteligência emocional chamado 3 Passos em Sua Jornada. Nesse seminário, gente, a gente quer ajudar você a criar emoção de alegria, amor, entusiasmo, prosperidade, entendendo como é que a sua mente funciona e planejar uma vida extraordinária para você. Então, se você está desmotivado, se você está sentindo dificuldade em se relacionar com as pessoas, se você precisa melhorar sua autoestima de alguma forma, se você acha que o sucesso é só para os outros, então venha com a gente, venha conosco e descubra o que você precisa fazer para conquistar a vida que você sempre sonhou. E será no Hotel Mercury. No Mercury, horário? Sim mesmo. Então, é das 8 às 8 no sábado. Das 8, das 8 às 20. É, das 8 da manhã às 20 horas. E depois no domingo, das 8 às 16 horas. Com o encerramento. É bem, bem intenso. A gente criou coisas, assim, bastante interessantes. A gente está compilando as práticas de coaching, de inteligência emocional, do que a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente trouxe para cá as melhores práticas que a gente conhece. E, realmente, a gente quer ofertar amor. A gente quer dar capacidade da pessoa sair de lá realmente com uma motivação e com um plano de ação. Porque também só motivar, né? É um pré-requisito para isso, Paulo? Não tem pré-requisito. O pré-requisito é ter vontade, é querer realmente transformar alguma coisa em si, é achar que pode mudar. Isso pode ser utilizado para uma pessoa comum, para um empresário, para dona de casa, para um funcionário público, qualquer um pode fazer esse curso? Qualquer um, qualquer um. É um seminário, na verdade, muito abrangente. A gente tem desde pessoas que são alunos que ainda estão querendo se encontrar, o que vai fazer com a carreira, até empresários que estão agora, estão no momento de decisão da vida, acabou de gente que perdeu o emprego e está querendo se recolocar. Pessoas que estão com dificuldade realmente de se relacionar nesse mundo globalizado, né, midiático. Tem gente que está vindo de Santos, de São Paulo, de Lorena. Então tem bastante gente assim que não tem nenhum pré-requisito. O pré-requisito eu acho que realmente é querer transformar algo na sua vida. Achar que pode e que você é capaz de mudar, entendeu? É isso. E você está dando uma bolsa. Isso, essa é a parte boa. Gente, a gente está realmente assim, com muito amor, oferecendo uma bolsa, né, para quem quiser e puder participar. O interessante é que realmente possa participar nos dias, né, para poder realmente não tirar a vez do outro, né? E é isso, então a gente vai oferecer aqui num sorteio. Agora eu não sei, Rui, como que você acha que... Não, então, se a pessoa ligar para cá e dizer, não, eu quero participar, como é que chama o curso? Chama Primeiro Seminário de Coaching e Inteligência Emocional. Inteligência Emocional e Coaching. E é Três Passos em Sua Jornada, é o nome do seminário, né? Então, as pessoas que ligarem aqui, o primeiro vamos fazer o sorteio, Adriana. Já tem gente que se cadastrou antes de você falar. Posso dar uma sugestão? O que eu acho que poderia ser? Porque, de repente, quem não foi sorteado, se, por exemplo, a pessoa que não for sorteada e quiser ainda participar, a gente pode ligar e conversar e, de repente, fazer uma condição super especial, entendeu? Para que a pessoa possa... Possa participar. Possa participar, exatamente. E o curso, você pode falar? Posso falar, senão posso falar porque é tão pouquinho. vai nem doer. Gente, esse seminário todo, esses dois dias, com todo esse conhecimento, essa técnica, a gente está conseguindo fazer pelo PagSeguro em 10 de R$36. 10 vezes de R$36, entendeu? E se quiser pagar à vista, aí tem um super desconto para os dois dias. Então, dá para fazer uma condição muito especial. E no Mercury, como é que faz a hora do almoço? A hora do almoço, aí cada um paga... Normalmente, a gente junta, todo mundo vai comer em algum lugar, assim, que todo mundo combina, e aí não tem nada incluso, né? Incluso é o coffee. O Mercury é... O Mercury é aqui perto do Shopping Colinas, em São José. Do Shopping Colinas. Do lado do Shopping Colinas. Então, é bem facinho o acesso, a gente pode ir no shopping, aí quem quiser comer em lugares legais, come. Quem quiser comer quem quiser ir pra casa, vai, né? E tem gente que tá vindo de Santos e tudo. Quem for de fora e quiser vir e não tiver alojamento, a gente ajuda. Não vai ser por falta de lugar, né? Que vai ficar sem vir pro seminário. E pra quantas vagas? Então, a gente tá com 50 vagas, mas a gente já tá praticamente... Tá bem cheio. Ah, é? Tá cheio. Então, a gente já tá assim, a ideia nossa era fechar com 30, aí acabamos abrindo um pouquinho mais, porque começou a vir mais procura, e agora a gente realmente fecha em 50, não tem como, né? Mas do jeito que você tá fazendo... Já fica aí na fila de espera. Do jeito que você tá fazendo e pagar até em 10 vezes... Né? É muito legal, legal. A oportunidade, né? É muito boa. É pra ter acesso, é pra ter acesso, né? Exatamente, e ajudar as pessoas, exatamente, né? É isso. E quantas pessoas já ligaram, hein? Então, o pessoal entra no WhatsApp aqui, até falaram, eu quero participar. Falei, mas calma, você chegou ainda. Desde o começo do programa. A Val se perdeu, olha aí. Essas não são só as qualidades de você, tá não. Vendo, a Val, né, também se perdeu para chegar aqui. Tem uma amiga que fala que eu me perco em Caçapava, todo dia. Toda vez que eu vou para lá, eu estou sempre perdido. Mas e o Heitor, como é que tá? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Estava saindo de casa, achei uma amiga que ficou com ele lá, tá ótimo, graças a Deus. Eu não estranho ninguém. Não, ele é tranquilo, né? Ele é muito então, bom. Tá, o Heitor é o filho da Val, né? Meu bebê. Que nós encontramos ontem, ela falou, estou preocupada que não tenho com quem deixar o Heitor. Eu falei, não, pode ir lá na rádio que nós temos a Graça, temos a Márcia, temos a Deli, está todo mundo aí querendo ajudar. Que delícia. Ô Rui, uma sugestão para o sorteio, o que vocês acham? Se a pessoa então deixar o nome e o telefone, né? Porque daí de qualquer forma depois eu posso entrar em contato e falar por quê, né, que ela gostaria de ganhar o curso. Eu acho que pode ser uma coisa boa também. Se, sim. Por que gostaria? E aí passa para a gente. Mas o sorteio é independente, mas só para a gente saber depois as motivações, né? Ok. Tá bom, gente. Como é que vai fazer então, Adriana? A data ficou então de 3 e 4. 3 e 4. É no próximo domingo, né? No próximo domingo. Sábado e domingo, isso. Sim. Bom, nós estamos. O pessoal pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone. Nós temos ainda um tempinho aí. Quem estiver conectado com a gente pode mandar que a gente faz o sorteio. Bacana, e coloca no ar. Bacana. E quem não puder, como eles vão deixar nome e o telefone, isso, depois, sim, quem não for sorteado, vocês entram em contato. Com certeza, a gente já vai ficar mais um tempinho com a gente. Posso ficar? Assim já leva o nome. Maravilhoso, já, né? Posso ficar sim. Ok. Tá bom, tudo gente? Bem? Tá bom, muito obrigada, então, gente. Tá. Eu espero vocês lá. Esperamos muito sucesso. Obrigada. Mais 50 pessoas para fazer o curso. Tomara, isso aí. Tá, nossa expectativa. Mas aproveitamento, né? Depois dá para aproveitar bem? Ah, dá, Rui. Dá? Esse é o limite. A gente está criando já tudo para ter dinâmica, para ter integração, né? Para ser uma coisa que não. E também não extrapolar muito isso, né? Por isso que a gente não quer passar disso. É. Mas a simpatia das três, a harmonia das três que vão lá, são três irmãs, né? Você é de Taubaté, não? Não, nós somos de São Paulo, mas é. São... Não, quer dizer, na verdade não posso falar isso. Eu e a Jéssica somos de São Paulo, e a Paula é de Tremembé. De Tremembé? Não, Tremembé é terra do Ari. Do Ari. É, a Paula bem, então. Então tá bom. A maldade. Bom, então nós gostaríamos que você guardasse um pouco, porque está faltando somente 20, meia hora, né, para o nosso programa. Assim você já leva o nome das pessoas que estavam interessadas e também daquele que ganhou. Tá bom, tá bom? Combinado. Muito obrigada, gente. Ó, tá lindo o programa. Vamos lá, então, vamos dando continuidade ao nosso Vivência Espírita, que hoje está muito movimentado, com muita gente participando, né? Está bem, Adriana? Animado aqui nos bastidores, né, gente? Como é que vocês está? Não fazem ideia. Tá tudo bem, tá tudo certinho. Eu queria só avisar que o pessoal possa estar entrando em contato o mais rápido possível para participar do sorteio, por causa do horário, né? Então, por favor, gente, entre em contato, tá bom? O Davi que esteve aqui, ele disse que gostou muito de estar aqui com a gente, que teve um período, mais pequeno período aqui, mas que ele pôde sentir a espiritualidade, né? Eu falei para ele voltar, pode voltar, viu, o Davi. A Beatriz Porto diz, manda um bom dia a todos, grande Beatriz, nossa amiga. Ela diz o seguinte: recebi duas cartas do meu pai através da Tânia, me trouxe muita paz e felicidade, e a certeza de continuidade da vida pós-morte terrena. Um fato ocorreu quando a Tânia estava psicografando. Meu pai usava óculos e eu pensei, será que ele precisa do óculos? Lendo depois a carta, lá estava escrito, filha, eu não uso mais óculos. E já continua o assunto que estava escrevendo. Muitas bênçãos, Ari, por você trazer esse alento aos corações dos que aqui ficam. Luz e paz. Paz alguma? Tem mais uma aqui que eu vou ler, da Cida. A Cida fala o seguinte, Não, perdão, gente. Eu já li da Cida. Ela faz uma pergunta, né? Ela fez a pergunta. Eu acho que você ficou de falar, né? Lembra, a pergunta que ela fez foi o seguinte. Fala alguma coisa sobre a situação dela não receber a carta, que ela já foi algumas vezes, né? Uhum. E ela não recebeu a carta. Na época ela tinha ficado um pouco triste. Uhum. E aí ela queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Pois não. Olha, Cida, muito obrigado pela pergunta, pelo carinho de todos vocês vivencianos. É o seguinte, há espíritos que a gente, por mais que a gente tente, não mandam realmente mensagens. Nós temos trabalhadores que estavam conosco na casa espírita e que muitas vezes nós aguardávamos ansiosamente o aceno desse trabalhador e nunca tivemos. O que significa isso? Significa que o espírito está comprometido na espiritualidade com algumas tarefas que não são tão importantes quanto a mensagem que efetivamente ela possa dar. Isso não significa dizer que num determinado momento, na hora certa, esse ente querido, esse espírito venha a comunicar-se. E também não significa dizer que você não está em espírito com ele, porque quando nós dormimos, né, através do sono físico, costumeiramente nós nos desdobramos e muitas vezes nós temos esse encontro, temos esse contato, só que nós não guardamos essa lembrança nítida. Muitas vezes a gente sonha assim rapidamente e traz uma pequena impressão desses encontros, essas sensações. Então isso não significa dizer que esse ente querido seu não se comunique com você. Passa por uma série de detalhes que estão muito acima da nossa vontade, né? Então, eu, por exemplo, tenho entes queridos que gostaria de comunicar-me muito com eles e nunca acenaram, né? Trabalhadores, como eu disse, da casa espírita, que estavam ali cotidianamente conosco e que nunca deixaram um recado, um aceno. Então, mas tem uma razão superior para isso, né? Mas não vamos desistir, né? Porque eu costumo sempre dizer para as pessoas, converse em pensamento com elas, converse mentalmente com elas, porque muitas vezes a gente tem essa possibilidade, sentar-se, né, e através de uma prece fazer essa possibilidade de estar conversando, e a gente obtém ali, a gente sente, porque como eu disse, como Kardec nos ensina, todos somos médiuns, e essas possibilidades existem ao infinito. Mas, Ari, meu pai faleceu já há 46 anos, e eu trabalho com a mediunidade há muito tempo. Uma vez me perguntaram, você nunca se interessou em receber mensagem do seu pai? Nunca se preocupou com isso? Eu falei, não. Falei, a mensagem que meu pai me deu quando ele estava aqui encarnado, até hoje prevalece em minha vida. Tudo aquilo que eu... coisas que eu vou fazer, eu me pergunto, o que meu pai pensaria de fazer essas coisas? E aí eu sigo muito aquelas coisas que ele me ensinou, e aquilo me serve muitas vezes de freio, ou então me serve de incentivo para que eu possa fazer as coisas, né? Então eu sempre estou perguntando mentalmente para o meu pai, o que o senhor acha disso, pai? Então, esse é um diálogo perfeito, né? Mental, e com certeza esse diálogo, ele acontece, essa presença é permanente, porque eles estão, não que eles estejam a qualquer hora e a qualquer momento à nossa disposição, mas frequentemente eles nos visitam, frequentemente nós nos desdobramos até eles, principalmente através do sono físico, né? Então, nós temos esses contatos. Nós é que não guardamos, assim, com a devida precisão, sim, né? Às vezes, nossa, sonhei com fulano, né? Você não sonhou, você esteve com fulano, né? Você esteve com essa pessoa, esteve na presença deles, né? Então, e a mensagem, às vezes, ela acontece por uma necessidade, até às vezes, né? Quantas cartas são trazidas porque a mãe estava em depressão, a família estava desunida, muitas vezes a pessoa até pensando em suicídio, ou quando vem trazer um recado, assim, alentador, ou quando vem trazer um recado de incentivo diante de grandes obras que são traçadas na espiritualidade, porque tudo que acontece aqui é adredemente preparado no plano espiritual, né? Começa lá os alicerces. E eles vêm reforçar, né? Então, é assim que se processa. Então, não vamos desistir jamais, né, dessa ideia de que eles podem se comunicar, sim, mas que tem a hora certa, o momento certo, né, e a necessidade maior. A gente vê que até na Bíblia, nos Evangelhos, está lá, todos aqueles que foram procurar Jesus para se curar, nem todos teve condições de se curar, né? Então, imagina, né, Jesus, né, o nosso o governador espiritual do planeta Terra, né, o espírito mais evoluído que nós, o espírito de luz, né, não atendia porque sabia das nossas necessidades, né? Então, isso não significa dizer que há uma indiferença da espiritualidade para com a gente, há uma necessidade, sim, né, maior do que a gente. São 9:39. Nós temos mais coisas para mensagem. Então nós vamos pedir para o Paulinho colocar um fundo musical e pedindo para o Ari para ele ler as mensagens, as duas mensagens que nós tivemos aqui hoje, para mostrar o mundo espiritual tão próximo da gente. Eu tenho que dizer que o meu filho Dodô, no dia 1º de setembro, que é quinta-feira, ele faria aniversário, viu, Ari? Uhum. 44 anos, né? O garotão deixou a gente aí, mas deixou por pouco tempo também, né? Porque logo, logo estaremos juntos lá, vibrando, torcendo, como ele fazia aqui no nosso mundo encarnado. Mas, Ari, então vamos lá, você poderia ler a mensagem para a gente? Isso. Amigos do coração, o Espírito sopra onde quer. Continuamos livres nos recantos do universo. Deus, a infinita misericórdia, concede-nos o infinito para sermos felizes. E ser feliz é apropriar-se do amor em sua infinitude. Alegro-me sobremaneira por estar de novo aqui, ao lado de tantos corações queridos. Que o excelso Mestre nos una cada vez mais. Alegremos-nos por existir e servir a tão nobre causa. Allan Krambeck. Nossa, grande amigo Allan Krambeck, era aquele amigo de todas as horas. Era só falar com o Ari: Ari, estamos precisando que você vá no programa Vivência Espírita. É pra já. Uhum. Então o Ari vinha com aquela alegria, com aquela simplicidade, com a sua humildade. Era um grande companheiro, né? Era trabalhador do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, que inclusive a presidente do Jefa, que é a Rosa Maria Rodrigues, estava ontem lá na palestra, né? Eu queria apresentar um monte de gente para você, viu, Ari? Mas não deu, né? Na próxima a gente já combina direitinho para você conhecer as pessoas. E tem a outra mensagem que eu gostaria que você lesse, então. Queridos vivencianos, querido seu Rui, Dri, minha terna alma gêmea, eis-me aqui de novo trazendo a minha contribuição. Pai, quem me acompanha aqui hoje é o seu Silvério. O senhor se lembra dele? Além, é claro, do nosso Petite e o Dr. Ivan Lopes, que são parceiros do Vivência desde sempre. Pai, Dri, eu faço parte desta equipe agora. Pensaram que se veriam livres de mim? Não. Todo domingo estarei aqui botando a mão na massa com vocês. Esse foi um pedido que fiz quando montei barraca por aqui. Trabalhar com Vivência e com a AA, mesmo não tendo mais o carro físico, o que posso dizer a vocês se não agradecer por estar aqui fazendo este laboratório? Sabe, gente, o Espiritismo é uma bênção para todo mundo que chega por aqui de improviso, como aconteceu comigo. Não nos torna privilegiados, mas nos ajuda a entender melhor o processo. Confesso a vocês que já me considero um espírito de verdade por aqui. Pai, meu professor, quantas lições o Senhor me ensinou. Estamos juntos muito mais do que vocês imaginam. Dri, minha amada, o universo continua a nossa casa. Você para mim continua a ser como uma andorinha voando para todos os cantos. Segue feliz, porque isso é o que eu mais desejo para você. Fica com Deus, porque junto nós estamos sempre. Pai, deixo meu abraço atrasado ao Senhor de Dia dos Pais, mas ainda é tempo. Beijo a Dona Regina e o Ricardo e aqueles sobrinhos lindos do meu coração. É isso aí, gente. A vida é muito mais do que os nossos olhos físicos veem. Me pediram para deixar o meu recado. Afinal, agora trabalho neste programa, só que deste outro lado do rio da vida. Beijos, beijos e mais beijos. Fiquem com Deus. Sou eu, o sempre amigo em aprendizado, Dodô, Rodolfo Barbosa. Aí mais uma mensagem do nosso gordinho querido. Agora ele tá magrinho, viu? Tem que fazer retificação. Ai, Dodô. Que bacana, viu, meu filho? E, assim, que continue trabalhando com toda a sua força de vontade, de carinho e de respeito para com todo mundo. Dri, tá na hora da nossa... dos nossos comerciais, ou vamos, tem mais mensagem, tem alguém, o sorteio, também já vamos acertar tudo isso aí, né? Bom, deixa a gente se refazer. Voltar, refazer, porque a emoção é muito grande. Então põe os comerciais para a gente. Esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, que trouxe essas mensagens lindas, que agora a gente já se recompôs e vamos dar continuidade, né? Então nós temos aqui o AFA, que é Apoio Fraterno Francisco de Assis, está dizendo aqui: problemas com drogas? Conheça, quinta-feira às 19h45, o trabalho que eles fazem lá na Rua das Floristas, número 102, no bairro Novo Horizonte. E hoje, em Jacareí, no Centro Espírita Paulo Ortiz, nós teremos a última palestra com Milton Felipe de São Paulo, com o tema Jesus, o Caminho. É o do projeto Cura-te, a última palestra do projeto Cura-te, da 18ª Jornada Espírita, sobre a valorização da vida. O tema geral foi Pensamento é Vida. O Centro Espírita Paulo Ortiz fica na Rua Olímpio Catão 179, em Jacareí, e é às 19h a palestra no dia de hoje. Vamos lá para os nossos sorteios? Sorteios. Vamos lá para o sorteio do almoço. Quem ganhou o sorteio do almoço foi o Vitor Marcílio. Vitor Marcílio. E a Regina Vilhena. Então é só chegar lá e falar com o Paulinho. E vocês ganharam o programa Vivência Espírita, um almoço cada um. Eu estarei lá para corroborar a que vocês ganharam. E do livro, quem ganhou foi o Zenildo Rodrigues da Silva, da Vila Maria, e a Márcia Moreira, do Parque Industrial. Elas podem receber esses livros amanhã, a partir da 1h, na Centro Espírita a Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232. Eu já levarei os dois nomes para o Mário Vinhas. Quer mais? Então nós estamos aí partindo para o encerramento do nosso programa. Quantos participantes nós tivemos? O Ari teve Hoje eu quero agradecer aqui as pessoas que comungaram conosco, os vivencianos, né? A Beatriz, a Meire, o Davi, a Ieda, a Cida, o Ed Moreno, a Marta, a Patrícia Félix, a Rosilma, a Miriam, a Rosângela, a Cláudia, Antônio Besso, o Rodrigo, nosso irmão, o Guilherme, e a Marina Ferri, que particularmente na caminhada da gente é uma pessoa muito especial, que a gente sempre para ouvir também, uma oradora que nos toca fundo o coração, ela participou também. E lembrando, seu Rui, que hoje, 29 de agosto, também é comemorado o aniversário do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ah, sim. Estamos o Kardec brasileiro, né? Uma e data também muito aniversário importante da minha cidade, Natal. Dia 29, amanhã, né? Poxa, ele nasceu, como é que chama? Riacho do Sangue. No Ceará, né? E ele estaria completando hoje, em 1834 ele nasceu, né? Praticamente... Precisamente... Eu não sei. Continuou ruim de matemática. E quem ganhou o curso foi a Patrícia Félix. Patrícia. A Patrícia ganhou o curso. Tem mais alguém, Adriana? Não, só ela que ligou pra gente. Então, claro, a Patrícia Félix. Ligaram, ela foi sorteada. Ah, foi. Outros, então, pedi para a Patrícia entrar em contato com a Val. Que a Val, você tem o telefone? Eu vou passar o contato para a Patrícia. Tá aqui, a Patrícia já está, já pode passar para entrar em contato com a Val e a Patrícia. Tudo bem? Vamos então agradecendo ao Serginho. Serginho, você pode usar o microfone para dizer um bom dia para os nossos ouvintes? Sim. Bom dia a todos. Um excelente domingo. E até a próxima. Dia 10 de setembro você estará conosco de novo, viu, Sérgio? Então, porque o Rodrigo vai se casar. E se deixasse, ele queria estar casado no sábado e estar aqui no programa domingo. Rodrigo, você e a Camila, curta bem o seu casamento no dia 10, né? Dia 10, né? Vamos, e vá passear e deixa com a gente aqui. Adriana? Desejo a todos um bom domingo. Obrigada por estar com a gente. Mais um domingo aí de muitas alegrias e emoções. Que vocês possam estar com seus familiares, transmitindo esse amor que vem do alto e toca os nossos corações. Um grande abraço a vocês e até domingo. Eu tenho que agradecer ao Paulinho, que esteve na máquina do som, né? A Adeli, a Márcia, que é a esposa do Sérgio, que está nos acompanhando. A Val também, que esteve aqui conosco. A Graça e a Derli, que está aqui conosco também, nos ajudando. E o Rogério Bilar, que é o grande companheiro. Médio de transporte. De transporte. Mas se você for confiar nesse médio de transporte, está ferrado. É que o GPS dele de vez em quando se fica meio... Mas faz parte também da nossa evolução. É um grande irmão nosso, está sempre presente conosco. E é aquela coisa que a gente fala da confraternização, né? Que a gente deve viver com alegria, grandeando amigos, como nos ensina Jesus. O Rogério, ele precisa vir trazer o violão, vocês dois, um dia para cantar aqui no programa, né? E ele está sempre mostrando no Face, está lá com o Teixeira, com... Raimundo Fagner. Raimundo... Amigos pessoais dele. Então, deixa ele falar um pouquinho com a gente, hein? Rogério. Se o Ari prometer que ensaia antes, com certeza viremos, sim, Rui. Será um prazer. Você sabe que ele falou que ele arranha um pouco, né? O Jorge, quando começou a tocar violão, ele estava tocando violão lá, tocando. O tio dele passou perto dele e falou: peraí, você toca violão? Ele falou: eu arranho um pouco. Falei: não, você precisa ver se aprende a tocar, porque arranhar todo mundo arranha, né? Mas então, um grande abraço para o Jorge, para o Rodrigo, para 40 pessoas que estiveram lá em Uberaba, que estão voltando hoje, lá no nono encontro de Jesus com Chico Xavier, né? Então, bom retorno para aquele grupo. Inclusive, Goiânia. E Rui. Que ele esteja conosco aqui. O Fagner gravou Alma Gêmea, né? Do Chico. Psicografia de Emmanuel. E o Rodrigo pediu para que a gente conseguisse que ele fizesse uma chamada para a semana que vai acontecer aqui em São José. Um encontro. O Rodrigo me pediu se eu conseguiria com o Fagner para que ele fizesse uma chamada para essa reunião. É um evento, né? Evento, que bacana. Que ele gravou Alma Gêmea? Sim. E nem sabia. Que era um poema psicografado por Chico Xavier. Chico Xavier. Do livro Há 2000 Anos. Eu peguei aquele poema, que ele me mandou por zap, e perguntei para o Ari, isso aqui não é do Chico, lá onde a gente trabalha? Ele falou assim: isso aí é. Está no livro Há 2000 Anos, parte 71. Daí eu peguei o zap, fotografei e mandei para o Fagner. E ele gravou. Já tem um amigo nosso que gravou também, né? Então, se a gente conseguir, ele faz a chamada para esse evento que vai ser setembro do ano que vem, né? Dia 19 e 20 de agosto do ano que vem. 19 e 20 de agosto, no Loja, em São José dos Campos. Vai caber lá umas 1.500 pessoas, que nós aguardamos que nós tenhamos esse número de pessoas lá nesse evento. Ah, com certeza. Tudo bem? Vamos encerrando, então? O Ari, ele vai... agradecer e também vai fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. E a música para encerrar o nosso programa é a música da Célia Tomboli, que faz aniversário hoje, dizendo a grande transição do quinto LP, do quinto CD da nossa amiga Célia Tomboli, junto com a Magali. É Vamos Modificar o Nosso Mundo, é o nome do CD. E a música é A Grande Transição. Ari, vamos encerrando então? Gostaria de agradecer a todos os irmãos desse programa, aos nossos irmãos espíritas, aos nossos irmãos não espíritas que estiveram conosco nesse domingo tão prazeroso, tão ensolarado, tão cheio de vida, aproveitando mais esta bênção que Deus nos concede como uma página em branco para escrevermos a nossa história. Que esta história seja escrita com muito amor, com muito trabalho, com muito suor. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Que os nossos corações possam sentir e refletir essa vibração que nos envias cotidianamente, Senhor. Somos tão felizes por existir, somos tão alegres por saber que a vida prossegue além do véu, que a vida, ela prossegue dentro desse universo maravilhoso que é a nossa morada, como nos dizia o irmão através da mensagem. Aqui estamos, Senhor, com os nossos irmãos, irmãos queridos, que nos dás como presentes para seguirmos a jornada evolutiva. E assim, Mestre, nesta gratidão profunda dizemos, sê conosco, hoje, agora e todo sempre. Louvado sejas, Mestre querido, que assim seja. Fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é a luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir é a solução. Espiritismo é a luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir é a solução. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é a luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que é. Ele...